Calcinha Preta, Falando de Amor. Idas e voltas. Tudo na vida tem a sua primeira vez. Hoje eu vou te falar frente a frente o que eu nunca falei. Meu coração não suporta mais idas e voltas, mas por amor outra vez venho na sua porta. Muitos falaram que não dava certo, que a sua paixão era o mar no deserto, e as suas juras só duravam minutos na cama. Que não me ame, só me engane. Se essa for condição pra nunca te perder, enfrento tempestade e remo contra o vento. Só não vou ficar trancado nesse apartamento, esperando o improvável acontecer. Você liga chorando, apaixonada, com vontade de me ver. Suporta mais idas e voltas.